tempo a gente creu que caindo está de pé e de repente está no chão. Se o amor é temporal e pode conviver com o mal e de repente a solidão. Yeah. que el viento, sin dudarlo.